Abordagem, TAN 3174, desça para o nível 060, chegada Cario, ajuste padrão 1013. 9. Tá autorizado, chame para o táxi. Ele chama táxi para fazer a minha hora. Final approach, via down and long. Roger, Echo 3 Papa, correct length runway 28, the wind is 220 degrees, 08 knots, QNH 1013. Okay, QNH 1013, clear to land runway 28, Echo 3 Papa. 6 milhas no rumo oposto, mantendo 100. O tipo da aeronave é um bandeirante. Controle Salvador, rumba 26, vertical de ponte, ideal de descida. O rumba 26 mantém a nível 100, tráfego no sentido oposto, agora 5 milhas, mantendo 90. Após o cruzamento, será autorizada a descida. Rumba 26, sim. Solicita informações do campo. 082, curvando à esquerda, pro Ed Zapão, IBLS. Reposta blizado, azul 4082. Voltará. Rumbo 26, a operação visual, a pista 28, procedimento ILS Yankee. E o ajuste no 0 no 3. 2, 4, 3, 4, 3, 2. O Rumba 26 visual com tráfego? Negativo. Tráfego superado, Rumba 26, prossiga para o 040, chegada e pit. 040, chegada e pit, Rumba 26. Tá 3834, desce para 2000 pés, o ajuste 103, reporte localizador. 2103, reporte ao loque 3834. 6721, autorizado aqui. Aqui é com Juliette, agora 4 milhas para ingresso no terminal Aracaju. Se estará terminado, controle 120, decimal 3. Aracaju 203, o Mike é Juliette, uma boa tarde. Confirma para controle. Maré de potência conveniente, aquecimento do PX conveniente. Tudo selecionado, LDB também. Confirma para controle, a aeronave está modulando. X-ray Papá, confirma Nippon 3. Alpha em Kilo Nippon 3. Alpha em Kilo 2, conta por 3, agora X-ray Papá. Zero Pax, azul 4060. Temos 107 a bordo, 4h30, autonomia alternando com a FINCH. Ponta livre, via Juliette, Alfa, no ponto de esperada 28, chama a torre 183, 1013 o ajuste. Ok, Juliette, Alfa, ponto de esperada chama a torre 3, com ajuste 1013, 4-0, meia hora. Pato reautorizado ao 050. 050, 3174. Azul 4082, interceptor localizador? Afirmativo, interceptor. Torre 18, decimal 3. 18, Foi pro adianto para interceptar a chegada e pit. Romba 26. Romba 26, pro adianto. Repouso, pista 28, azul 402. Baixa, travou? Já. Tá 3566, já estou na navegação, pro da posição faro, tá 3566. Só segue na descida até o nível de voo 1980. 1980, na final de Salvador. Confirma. Afirmativo, confirme só a matrícula que eu não consegui copiar. Whisky Golfiosk, é isso? Confirma o destino e o horário que eu estou sem o seu plano aqui. Sim, a gente vai verificar aqui só um instante e vai verificar que eu estou sem um plano, ok? Utilizador 3834, tá? 3834, complete a aproximação, torre 18 decimal 3. 183 a torre, né? 3174, redorizado para 2000 pés, ajuste no 013, reporte localizador. Para 2000. 1013, repassagem localizador, 3174. Gol 941, desça para o 050. 050, gol 941. 0 graus com meia dúzia, ajuste no 0 no 3. Ok, sim, prossegue. Vai, meia dúzia, lá, esquerda na Delta, chama 121 decimal 9. Esquerda na Delta, 219, 4082. Afirmativo, confirmando, é Papá Romeu. Eu achei só um instante para cópia. Salve Salvador, boa tarde, 4082, Ibrão, não se escuta. Pelo desvio à esquerda, 3174, por aproximadamente 8 milhas. A 3174, após o desvio, vou ir para o Adicari. Após o desvio, Cari, 3174. 4, 2, 4, 2, 4. Milhas do Salvador, vou ir para o Adicari, uma navegação, 924. Autorizado. 34, check drain, autorizado pouso, pista 28. Vento agora de 200 graus com 08 nós. Eficiente, tá bastante travou. 3834. O plano que eu tenho aqui é instrumento. Eu vou solicitar então o 060, ok? Aguarde cor. Thank you. 3204, confirme a proa. Eu vou a carilha presente, senhor. Foi Salvador, boa tarde, o MJ 721, informação Victor, passando 235 para 170. 6721, desça para nível 060, reduza para 250 nós e chegada Kari. 060, mantendo 250 nós, chegada Kari. Estamos na proa 020. Pode a proa Kari? Meia 721, curve à direita, proa 080 para sequenciamento e aguarde o limite. Direita 080, objeto 6721. Sente ali, mantém azul 4061. Ali mantém 28, 4061. 080 por mais 20 milhas após sua de Kari. 6721. 080 por 20 milhas após proa de Kari. O Webjet 6721. T34 no Solos 46, livrando agora a pista na Delta, chama 219. 219, hoje está livrando, chama 219. Entrando na eco, correção, 1219. Ok. O solo 3834, tanto vibrou, uma boa tarde. Mono Rononá, 18, boa tarde, com o 3174 vai curvar um pouco antes de carga devido a formações para a esquerda. A 3174 pode manter essa proa por quantas milhas? Mais 5 milhas somente. A 3174 após as 5 milhas proa norte, aguardando o vetor final. Então a 3174. Poderia voar Usan, 3174? Afirmativo, estou de Usan e aguardo o vetor final. Então a 3174. Vai voar Usan, 3174. Controle, eu vou o número 97 transfere com a informação uniforme, apertou desvio à direita, restrito no 50. Rona 697, desce ao 080, chegada e pitch. 080 e pitch, Rona 697. Controle Salvador, é o TAN 3566, sente da informação e uniforme, descida para 190 para 180. 3566, desce para o 70, a chegada CARI 1013. 1013, desce para qual altitude? 070, 70. 070, tá 3566. 19,8, bom voo. 19,8. 3761, caso negativo, 124, 0,90. Controle 4061. Azul 4061, contato na decolagem, suba ao 340, gole. 340, gole. O 3174 pode interceptar com os meios próprios? Pode. 3174, mantenha a proa. Curve agora à esquerda, proa 340, 340 para interceptar o localizador, reduza 180 nós. 340, reduz 180, 3174. 1098 e aciona 5435. 1095, chama a torre quando pronto para acionamento, táxi, ajuste 1013, confirma, PLB. Estamos com 3 câmbios. Ciente. 26, informa a velocidade indicada. 180, rumba 26. 189, segundo senhor, mantém até o ZAN, rumba 26. Mantém até o ZAN e se nessa redução a gente forma controle. Rumba 26, desce para 2000 pés. Pode aprovar Acari, o F7-6721? Afirmativo. Pro Edicari 6721, reduzindo para 220 nós. Pro Edicari 220 nós, o F7 6721. Gol no 941, reduza a 190 nós. 1990 nós, desça para 040. 190 nós, descendo para 040, gol 941. Trip 5486? 5486, prossiga. Ah, pode confirmar se o plano tá quase para vigorar aí? Seria o 05, não é isso? Tá, afirmativo, tem aqui, lençóis, o número 05, vou solicitar agora de cópia. Ok, obrigado. Qual a saída prevista, senhor? Saída Momo. Momo, obrigado. 51941, hoje. Rumba 26, agora controle 1935, rumba 26. Rumba 26, 1935. Afirmativo, agora sim. Vou cortar sua trajetória, vão descer para 2.000 pés com 1.013. O senhor vai estar sendo vetorado para interceptar o localizador e encurtar sua trajetória para pouso. A partir de agora, a vetoração a proa é a 020, está limitado pelo localizador. Esquerda, 020, limitado pelo localizador, desce para 2.000, gol 941. Meia sete, dois, um, desce para o 40. Vai corrigindo, para o 050. 050, 6721. Vai 10 graus à esquerda para evitar uma formação na proa, amigo. Confirme, 6721. 10 graus à esquerda para evitar a formação. Desce para o 50 após o desvio pro Odicari, 6721. 50 após o desvio, Cari, o 6721. Rumba 26, o controle agora 1935. Desça mais. 3566, autorizado ao 060, 3566. 060, 3566. Quilo Quebec serve atração para sequenciamento. Direita pro. Direita pro 100. Direita 100. Direita, uma centena. O Quilo Quebec serve informa que a aproximação, o número da aproximação, o número 8, irá ter que aguardar cerca de 30 minutos e o horário de uma opera visual. Então, da presente, prossegue visual para Salvador, poderia ingressar corredor Axé e pousar na 35? Sim, 1, 2, 6, 19, 35 agora, controle. 180, está limitado pelo localizador. Esquerda 180, limitado pelo localizador, 1, 2, 6. 1941, esquerda, proa 330. Esquerda 330, gol 941. Está autorizado de ERS? Autorizar em breve. Proa 330 agora. 330, 941. 380 São Paulo, Upper Whisky 58. Decola da pista 28, curva esquerda, saída Gole, Eval. Após Eval, direto Sagaz. Controle 1 no 9.8. Transponder 5474. Autorizado São Paulo, visão 380, via do Fórmula 858, decola pista 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, Sagaz, controle 398, transponder 5474, 3605. Chame pronto para pushback e acionamento. Chamará. Hotel Índia Índia, cópia. Está aprovado Iberostar, 500 pés, decolagem da 1.7, curva esquerda, corredor forte, 119.8. Vai acionar 01111, Índia Índia. Chamará o localizador, Roma 26. 3660, boa tarde, contato no radar 2330. Bonita 2100, sou Edichona, aguarde chegar a cara e reforçar. Dono curva à direita, foi na proa 070. Tô 3 para acionamento. Confirma, é pátio 5. 2509-924. Ação, cheque o trem, torre 118-3. 183, boa tarde. Boa tarde. Rumba 26, direita tem a proa 310, para interceptar o curso do localizador. Direita 310, rumba 26. Salvador, Altan 3174, boa tarde. 3174, prossegue Alfa, Índia, portão número 2. Alfa Índia para o 2, 3174. Trip 5486, cópia. Prossiga. Autorizado 160 Lençóis, decola da 28 direita, saída Momo Alba pós-direto, controle 119.8, 5501 no transponder. 160 Lençóis direto, 28 curva direita, Momo Alba direto, 19.8 controle, 5501 transponder, chamarei para o estacionamento 5486. 7, agora controle 1935. 1935, atrás. Azul 4061 no Recife, 128.8, alternando 264. 228-264. Sou 924, informe a proa. 935. Sou 924, informe a proa. Está na proa de faro, 035. Copiado, gol 924. Controlou, viu que a BXA está atingindo 1.500? Sabe descer para 1.000? É, irá prosseguir para 1.7, aqui do Quebec Serra. Se autorizar, então vou lá 3.5. Mais um minuto. E após reduzir para aproximação e cheque pré-pouso devido à sequência para pouso. Câmbio. 126, mantendo 1.80 por mais um minuto. Itapuã. Paragem de Itapuã, Serra. Quilo Quebec Serra, torre 18, decimal 3, Quilo Quebec Serra. 18, 3. Quilo Quebec Serra. Bem, Quilo Quebec Serra vai manter espera visual a 1.500 pés sobre Itapuã e vai aguardar para o pouso no circuito da 1.7. Temos 4 tráfegos para pouso aí na 2.8, ok? 7, vai aguardar na farol de Itapuã. 102, afirmativo. Quando o senhor estabilizar na proa 360, pode descer até 3.000 com ajuste de 1.013. Estabilizado na 360, 3.000, 1.013. Vai vir gente, 72, ó. Uma, 26. Uma, 26. Na escuta, você. Só 6 milhas para a cabeceira 28, redução, cheque pré-pouso, torre 1183. Torre 1183. Uma, 26. 061-100-128.8. Bomba 26, vai guardar a pista livre, vento de 230 graus com uma dúzia, ajuste no 0 no 3. Bomba 26, aguardando a pista livre. 3566, agora controle 1935. 1935, 3566. Para interceptar o localizador, chame estabilizado. 2000 pés, esquerda, 3190, localizador, reportará estabilizado, Webjet 6721. Voador, tá 3566, transfere. 566, transfere controle, desça para 3.000 pés com ajuste padrão. 3.013, 3566. 60, está descendo, reduzido para 150. 941 no solo 57, vai levar a próxima esquerda na Charlie, chamarão 219. Esquerda, Charlie 219, 1941. 70-070, chegada Cari. Sem para 90, gol 924. 924 desce até o 060, informe indicada. 060-2509. Inicie redução para 220, gol 924. Reduzindo para 220, 924. 21. Gol 697, passou o ZAN, redução, cheque pré-pouso, torre 1183. 2397. Bomba 26, livre pouso, embaixada travada. E Juliette, seu portão número 7. Alfa Juliette, portão 7, 1941. Vento agora de 240 graus com uma dúzia, ajuste 1013. Só tem gente que copiou? Livre push, chame táxi. Livre push, chamada táxi da 8000. Copia. Prossiga. Tá autorizado Recife 330, Paper Whisk 58, decola da 28, direita, Aron, transição Melim 119.8, 5502. Boa tarde, aguarda a pista livre, vento de 260 graus com 08 nós, ajuste no 0 no 3. Vai dar na pista. Posso usar 356. Está 8000. Chame para o táxi. Para o táxi. 35486, para chegar estacionamento. 5486, chamou para push? Afirmo. Observe o tráfego da Gol estacionando no 7, está livre o seu push, chame táxi. Observando o Gol no 7, está livre o push, chamarei táxi, 5486. Bomba 26, entrará na direita, viu até. Levar também o tráfego do 11 que vai, foi autorizado já o pushback, ok? 7, está visual com ele. Controle Salvador, é o Papatango Hotel Índia, Índia. 721. Yeah. Confirme nível. Está estabilizando o localizador. 721 no número 2 para o pouso, aguarda a pista livre. Guarda a pista livre, MJ 721. No 697 da Gol, autorizado o pouso, 270 graus com 089. Pouso, 69. Pouso aí, vai ficar muito próximo do TAN. Aguarde para pushback. Vai aguardar o 5486. Índia Alfa no ponto de espera 28, a torre 18, 3013, o ajuste 3605. Entendi, a Índia Alfa, ponto de espera 3605. Da pista 97, vai manter mil pés inicialmente, que aí manter a separação. Fácil, tá aguardando só. Foi esse confiante que autorizado a decolar da pista no 7, vento de 250 graus com 12 nós, ajuste 1013, inicialmente a 1000 pés, forma o tráfego no farol de Itapuã, a 1500 pés estão na espera. Por 924, desce para 2000 pés, ajuste no 0, 1 no 3, reduza 180 nós, reporte localizador. Desce para 2013, reportarei estabilizado localizador, com 924. Com 924, 180 nós, 180. Reduz 180, com 924. Obrigado. O 697 dá passagem ao TAN da Alfa, após o TAN ingressa na Quilo, pátio 3 e aguarda para ingresso no pátio 11. Sim, a gente vai dar passagem ao Airbus da TAN, prosseguindo via Quilo para o pátio 1, Solo, Objet 6771, na posição 0, bota falando para depois de estacionamento. Posição 4, livre push, chame táxi. A gente vai chamar o táxi, né? Bom dia, boa tarde, o Papa Romeo, Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, mantenha um no meu pé, no corredor Axé, reposte fora da barra. Apartamento Farol, Golf Oscar. Aviador 702, identificação, mantenha 350, proa de Jona, com a proa de Hernando, aguardando a chegada.